Quero um sanduíche de queijo. Que bom de sanduíche, eu quero mesmo. Quero um sanduíche de queijo. Que bom de sanduíche, eu quero mesmo. Só tenho 2 cruzeiros no bolso. Não importa o que eu faço, que eu tempo, que eu como. Sei que a minha boca às vezes sai do ar. Anda misturando estação. Quero um sanduíche de queijo. De bom de sanduíche eu quero mesmo. Ah, quero um sanduíche de queijo. De bom de sanduíche eu quero mesmo. Eu já me apresentei no primeiro refrão. Agora vou falar porque não quero nenhum tostão. Não seguro mais esse rabo de foguete. O que eu quero dessa vida é curtir com meu bem. Sanduíche, eu quero um beijo. Ah, quero um sanduíche de queijo. De bom de sanduíche, eu quero um beijo. Ah, sanduíche de queijo.